3290, decolada Cruzul, controle 120, decima 8. Vai chamar o controle, tá 3290. Controle Salvador, bom dia, tá 3890, decolado, passa 1300 pés, Bucajão, Maracaju. 3890, suba ao 330 na saída PUC, vigilante. 330, saída PUC, vigilante, tá 3890. Estacionamento, boa noite, 04, posição 08. Boa noite, 04, coordenação com a equipe de solo, reporte para o TAC. Agora aí. Alô, SNM 621, no pushback, funcionamento 01. Funcionamento 621, em coordenação com a equipe de solo, reporte para ataque. Realização de ataque 621. Solo Salvador, Gonomia 07, cliente da Hotel, autorização Guarulhos. Gonomia 07, informação Hotel confere, está pronto para cópia? Pronto, cópia, prossiga. Gonomia 07, autorizado Salvador para Guarulhos, nível 360. E a Pesolo 16, após Belo Horizonte, direto Trivi, de acordo com a rota prevista no plano de voo. Decolada pista 10, com primeira curva à direita, saída da L e da pós-brick. Em Brisa intercepta o peso no nome. Responde 5455, o controle 120, decima 8. De Negativo, autorizado nível 360 para Guarulhos, via para Zulu 16, Belo Horizonte, direto Trive, direto Boston. Decola da 10, curva à direita, saída da El, Leda Bridge, Boston Bridge intercepta a aerovia para Zulu 16. Transponder 5455, controle 208, por 607. Zulu 607, cotejamento correto, reporte pronto para o posicionamento. Reporta lá, obrigado. 1804, estamos com autonomia de 3 horas e 15 minutos, alternamos em Campinas. Estamos com 182 a bordo. Então 1804, estão tendo somente autonomia? 325. Então 1804, autorizado no táxi até o ponto de espera via Flight 1 no Índia Alfa, no ponto de espera Xametom e 1 no 8-95, altímetro 1093. Informo que seguirá como número 2 até o ponto de espera, seguindo à frente o Airbus 320 da companhia Avianca. Ou segue o Avianca para o ponto de espera, chamando a torre. Boa noite, Avianca. Eu vou chamar 62 no táxi, 3 horas e 40 autonomia, o POB 1047, alternando Guarulhos. 62-1, autorizado táxi até o ponto de espera via Índia no ponto de espera Xametu, 1-8-95, altímetro 1-0-1-3. 295, passando 62-1. Confirme para o sol. Gol 9715, informação até o confere, está pronto para a Copa. Gol 9715, autorizado Salvador para Brasília, nível 360, via Peso 17, após a Pino. E após de acordo com a rota prevista no plano de voo. Decolada a pista 10, com primeira curva à direita, saída Arbor, transição Elef. Responde 5461, controle 120.8. Decola, pista no zero, vento no 50 graus, sinto nós. Decola, o outro na 62 não. Site 195, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento. Bom dia, 04. Ponto 7. Bom dia, ponto de espera, 0104. Tá 35 no 7, informação até o confere, está pronto para a cópia? Da 3517, autorizado Salvador para Brasília, nível 380. Via o Pêsulo 17, após Apino, após de acordo com a rota prevista no plano de voo. Decola da pista 10, com primeira curva à direita, saída Arbor, transição Elefo. Transpondo 5456, controle 120, decimal 8. Na 3597, protegimento correto, reporte pronto para puxar estacionamento. CNM é 2 Lulo, decolado aos 32, controle 120, decimal 8. 308, CNM é 2 Lulo. Salvador, bom dia, Chené. 62 ou não? Tem 62 no 1, suba 360, saída da Elva. 360 da Elva, Chené. 62 ou não? Quem chamou para o pushback? Que o uísque confirme a posição que era para qual era rebocado? A solicitação é para reboque do parte 3 até a posição 08 do parte principal. Acompanha aqui o uísque, autorizado para o pushback, reporte para início do reboque. Reportar agora para o pushback e pode seguir. Alfa Yankee uísque, autorizado para o pushback, reporte para início do reboque. Ok, para início do reboque, graças. Bom dia, suba o 360, saída da El. A El 360-1804, pode voar à direita, né, Dan? Salvador, bom dia, 42, a posição no 0, que está na posição. Bom, no 642, coordenação com a equipe de som, reporte para ataque. 3-0, coordenação com a ataque, 9-6, tá? ficou no 7 aguarde para pushback acionamento. Alfenk, uísque autorizado até a entrada do pátio 3, reporte para prosseguir o reboque. Ok, reportará para... Bono 642, pronto táxi, a bordo Bono 43, alternando Natal, 0310, Bono. 3 a bordo, confirmando? Temos 143. Longo 642, autorizado táxi até o ponto de espera via parte 1 no Indy Alpha, no ponto de espera chamamento 1 no 8, decimal 9, 5, altímetro 1 no 0, 1 no 3. 3 autorizado a parte 1 no Indy Alpha, mas espera que você está tendo até mais um espaço. Na 3597, após a passagem do Airbus 320 da Gol, a sua retaguarda, em coordenação com a equipe de solo, reporte para táxi. Após a aeronave da Gol, utilizado o Airbus 3597, corrigindo, é um Boeing 737. Paulo Comandor, Uno 607, pushback acionamento no 05. Do Uno 607, após a passagem do Boeing 737 da companhia, a sua retaguarda, reporte para ataque. Pouso, aeronave companhia da guarda passar, livre posicionamento é para ataque, seu Uno 607. Whisky, na escuta? Positivo, né? Em condições de deixar a entrada do pátio 3 livre para o Boeing 737 da Gol, que está realizando o pushback no 5 até a entrada do pátio 3? Positivo, vou fazer um recurso. Tente, grato, Alfa Yankee Whisky. Salvador, bom dia, Gol no 897, tente da hotel, autorização com fim. Gol no 897, informação até o confere, aguarde um minuto para cópia. Obrigado. 642, Arinde decola, costume 0, vento no 50 graus, 4 nós. Arinde decola, 0, vou no 642. 5251 no 3325, vou no 804. 251 no 3325, até a próxima. Dom 1897, autorizado Salvador para Confim, nível 360, que é o Pesolo 16, após de acordo com a ata prevista no plano de voo. Na cola da pista 10, com primeira curva à direita, saída da Euleda após Bridge. Em Bridge intercepta o Pesolo 16. Transponder é 5464, controle 120, decimal 8. Autorizado Confim, nível 360. Aerovia Pesodonomia, após volta com Power Plano, depois da pista 10, por via direita, da Euleda, após Bridge, transponder 5464, motor 208, voo 897. Voo 897, em coordenação com a equipe de solo, pode parar com o chuveque acionamento. Bem, obrigado. colado ao 43, controle 208, boa viagem. 208, bom dia, voo no 642. Sou de Salvador, voo no 642, passa 1600 na subida Boca. 642, contato, sul Montanha, nível 390. 390, voo no 642. Solo para 3517, com 149 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Campinas, próximo para ataque. 17, autorizado táxi, até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, chame a torre, 118, decimal 9, 5, altímetro 1003. Autorizado táxi, via Índia, para o ponto de espera, da 10, ponto... Lá, torre 118, decimal 95, 3517. Para o táxi, voo 607, 193 a bordo, alterna Galeão, 3 horas e 50 autonomia. Voo 1607, autorizado táxi até o ponto de espera, via Índia, seguirá como número 2, à frente o Airbus 320 da companhia TAM, no ponto de espera, chame a torre, 118, decimal 95, altímetro 1003. 1003, seguindo como número 2, aqui no TAM, ponto de espera, via Índia, torre 1895, voo 1607, legal. Yankee Whiskey, não escuta? Alfa Yankee Whiskey, prossiga com o reboque, seguindo à frente o Boeing 737 da companhia Gol, taxiando até o ponto de espera. Reporte finalizando o reboque no gate 08. Alfa Gol, e reportar o pé. Salvador, da 3517, ponto espera, da 10, pronto. Carinha, cola pista 10, vento 160 graus, 4 nós, ponto 517. Autorizada a linha em decolar, pista 10, da 3517. Manter o ponto esperado no 0, o gol no 607. Lima tem costume zero. Lima tem no zero, no meio 07. 3516, decolado aos 48, controle 120, decimal 8. 208, bom dia. No 715, em coordenação com a equipe de sol, reporte para táxi. 715, fique atento ao Embraer 90 da Azul, estacionando no gate 08. A aeronave está sendo rebocada até o gate. Oi, bom dia, decolou da 3597. Contato, mantém nível 380. 380, tá 3597, pode voar eleva? 607, autorizado a decolagem pistão no zero, vento no 60 graus, 4 nós. Iniciando o voo no 607. Salvador, voo no 897 para pushback acionamento no 612. Voo no 897, aguarde para pushback acionamento. Gente. Enquanto 2 chama em Recife agora, frequência 126, decimal 85. 2685, gol no 642, graças. Thank you, whisky, tente, graças. Gol no 607, vinculado ao 51, controle 208, boa viagem. 208, obrigado. Salvador, bom dia, gol no 607. Número 7, contato, submantém nível 360. 360 no 607. O nosso 795, confirme somente pessoas a bordo. 1975, autorizado o táxi até o ponto de espera via Pátio 1 no Índia Alfa. No ponto de espera, chama a torre 18, decimal 95, altímetro 10013. Bom 897, após a passagem do Boeing 737 da companhia São Retaguarda, em coordenação com a equipe de solo, reporte para ataque. Gente, após a passagem da companhia, está sinalizado para o XPR para ataque, chegou no 897. Sete, chame Recife agora, frequência 128.8. Centro Recife no 28.8, então 35 no 7. Cola, pistola zero, vento no cinto, 0 graus, 5 nós. O Gol no 607, solicita o Vapote, vá, tá presente? Chame agora, Recife 1251-13325, chamando diretamente o centro. 251, obrigado. Ativou no 897, 189 agora, 3 horas e 32, alternativa Campinas. 1897, autorizado táxi até o ponto de espera via Pátio 1 no Índia Alfa. No ponto de espera, chame a torre 198.95, altímetro 1013. 33, autorizado táxi via Pátio 1 no Índia Alfa, ponto de espera 295, 297. 5, decolado 59, controle 120, decimal 8. Controle 120, decimal 8, voo 7-5. Controle Salvador, bom dia, voo 7-5. Voo 7-5, contato, manter nível 360, voo 7-5. 7-5, sobe ao 360. Torre Salvador, bom dia, gol 897, tá se responde. 7, linha decola, pistola 0, vento no 50 graus, 4 nós. Desde que decola, agora 897. Salvador, tá 3153, tem que dar até autorização para Galeão. 3153, informação hotel Confere, está pronto para cópia? Cópia. 3153, autorizado Salvador para o Galeão, nível 380. Decola da pistola 0 com primeira curva à direita, saída da Euleda após bridge. Após o SMAP, direto Lúbito, direto do Armazém, de acordo com a rota prevista no plano de voo. Transponder 5473 e o controle 120, decimal 8. Autorizado 380, decolada 10 com curva direita, na saída da Euleda Bridge. Após o SMAP, conforme a rota. 5479 no transponder, confirmando o conteúdo 120-85. 1208, TAN 3153. 1208. Está no Filler 3, já pronto para o pushback e saneamento. 3153, já pode para o pushback e saneamento. Está pronto. Gente, coordenação com a equipe de solo, reporte para ataque. Pode para ataque. 115, chame Recife, frequência 1288. Tudo bem, confirmar a frequência? 128, decimal 8. Recife 1288, bom, não, Recife 15. Magic 3 Bravo. Encontra-se no passo 3. Solicita autorização de negócio até o fim. E número 3 no seu passo pessoal. Autorizado inicialmente até a saída do passo 3 após o ingresso do passo principal. Magic 3 Bravo. Ok, autorizado. Chamar novamente para ingressar no passo principal. Salvador, bom dia, João, gerente Bravo. Confirmando, Alfa, Yankee Bravo. Positivo, Alfa, Yankee Bravo, está no pátio 3, solicitando reboque para o gate de número 09 do pátio principal. Gol 9081, a sua identificação desta via até 2000, a chegada à área, guarde ali a X-Ray. Ajuste no 013, gol 908. Também, o senhor para de falar de principal, vai coordenar a equipe de sol e iniciar o pushback, o reboque simultâneo, ok? Reboque simultâneo, retaguarda do TAM e aguardar para ir reportar para o ingresso parte principal, Alfa Yankee Bravo. Afirmativa, simultâneo com o TAM, reportado para o ingresso parte principal, obrigado. Paulo Salvador, tá 31653, tá pronto para o táxi com 3 horas e 50 com o COB de 171 alternando Campinas. Seu ataque à direita via Índia, ponto de espera todo, 1895, ajustando 1013, tá 3153. 1013, direita, Índia, na torre, 1895. Larga de ser bravo na chuta do sol? Na motivo, prossegue com o reboque, vai apenas ficar coordenar aqui pessoal fazer o reboque simultâneo com o Alfa e o Bravo, que é o azul à sua esquerda. E estamos no visual com ele. Já, ONU 251. 251, Godoy 97, obrigado. Salvador, muito bom dia, tá 3153, ponto de espera da 10, pronto. 3153, a linha decola, pista 10, vento no 50 graus, 59. Autorizado alinhar e decolar na pista 10, tá 3153. 1654, Skok Identity, descend and maintain 3000, altimeter 1014 via Maria Arrival, expect LS X-ray, runway 10, under 654. Down to 3000, 1014, expect ILS X-ray, runway 10, and the medical assistant on arrival. Última 8, boa viagem. 208, obrigado, bom dia. 3153. 2-0, eu posso até no Mike 3 Bravo. Autoridade. The medical assistance confirm the age of the passenger and what kind of assistance, medical assistance. Around the cabin crew, it's a 28 years old. Roger, I copy it. It's a male or female? The crew, the person that is sick. Is a male or female under 654? It's a female, female. Wrong. Roger. Controle Salvador, Elta 3153, decolou na saída da... 3153, contato, submantém nível 380, aguarde... Questão, submantém 380 na saída da El, Leda pós-bridge. Tá, é o Leda Bridge, tá 3150. Pode voar, Leda? Autorizado. Proud Leda. Salvador do Alfa Yankee Bravo, pronto para ingresso ao pátio principal de Xida, ao portão 09. Cruzado, reporte ao terminal, Yankee Bravo. Ah, afirmativo, Yankee Bravo, reportar ao terminal, muito obrigado. O 908 ônibus vai estar, pô. Autorizado, final LF, gol 908. Câmara civilizada, 908, velho. Yes, under 654. And send to 2000 and final approach runway 10. Down to 2000 under 654. 1901.